Agora vem o Raichu. O Raichu tem tanto poder elétrico no seu pequeno corpo que tem que usar sua cauda como terra para não dar choque em si mesmo. Sua onda trovão de 10 mil volts paralisa o inimigo, tornando-o imóvel.